Eu canto que eu vivo, eu vivo que canto. Mantenho o canto vivo enquanto vivo pelos cantos, onde pra sustento muitos trampam no lixão. Coexistem moços com tetos, salariais e mansão, falando mal da maconha, hipocrisia humana. Venera a hegemonia da Souza Cruz e da Brahma. O satélite terrestre ilumina o rolê dos moleques. De cantina do vale, refri, vodka, Kermax. Na caça das piriguetes, determinado ele sai. Aquelas de salta na bela e sainha num frio do carai. A noite cês vai, os lobos formam a matilha. Os crentes na igreja por salvação fazem vigília. Ilusão ou real, não sei, fica a seu critério. Mas esses dogmas religiosos eu nem levo a sério. Não tenho nada contra, cada um com sua crença. Só não vem pôr pra mim porque vai ter desavença. Várias das formas de viver, nas casas e nas ruas. Eu cuido da minha vida e escrevo sobre a sua. Várias das formas de viver, nas casas e nas ruas. Sendo certo ou errado, a vida continua. Várias das formas de viver, nas casas e nas ruas. Eu cuido da minha vida e escrevo sobre a sua. Várias das formas de viver, nas casas e nas ruas. Sendo certo ou errado, a vida continua. Vejo quem veste paletó, feliz. Por redos e sonhos a pó no nariz. Mina se arruma como princesa na forma dela. No fim da noite é estuprada no Boa Noite Cinderela. Tramontina em cozinhas planejadas. Nordeste, cactus cozinhados em cuias enferrujadas. A sede da 2014 FIFA World Cup. Compatriotas que dormem sem um wake up. Criticar o MPB que ouço é demais. Alguns rappers sendo ignorantes musicais. Chico, Tom Zé, Zé Ramalho, Credo Gans. Estou casado com a Bia do rap e eu sou amante. Estão na mesma levada, estagnados musicalmente. A música é abrangente, não se prendam intelectualmente. Me critiquem que com o fone eu vou ouvindo Cazuza, Hal Seixas e Nat King Cole. Várias das formas de viver, nas casas e nas ruas. Eu cuido da minha vida e escrevo sobre a sua. Várias das formas de viver, nas casas e nas ruas. Sendo certo ou errado, a vida continua. Várias das formas de viver, nas casas e nas ruas. Eu cuido da minha vida e escrevo sobre a sua. Várias das formas de viver, nas casas e nas ruas. Sendo certo ou errado, a vida continua. Desinteressados pelo futuro, se acham sagaz, voraz, perspicaz. Criou seu alcatraz, dando passo pra trás. Tem mais, casamentos gays têm que ser legais. Sem gerar filhos, adoção é eficaz. Cada criança que um casal homossexual adotou foi uma criança que um casal hétero abandonou. Pô, ativismo, homicídio doloso contra o sossego. Há pessoas dando trabalho pra quem nos nega emprego.